Hey, Vaio! Boa noite, pessoal! Temos aqui um convidado, quer dizer, não é convidado, mas chegou aqui na sala pública, o Vaio. O Vaio, que é um violinista de Israel, mas mora nos Estados Unidos, da Inglaterra, mas tinha uma banda psicodélica dos anos 70 lá em Israel, que é Zingale. E, tipo, cara, dinossauro do rock progressivo psicodélico. Salve, salve, beleza? Vai mandar esse som aí, cara. Valeu! Temos agora na sala o Rock Tribe, diretamente da Turquia, e o Vaio, diretamente do Arizona, Estados Unidos. Eu acho que o Rock Tribe é de Istambul, né? Are you from Istanbul, Rock Tribe? O Rock Tribe não é de Istambul, na Turquia, ele é de Izmir, I-Z-M-I-R, é uma outra cidade, another city of Turkey. Thank you. Agora o Janta Base, diretamente da França. Bem-vindo, Janta Base. Você está em Cachoeira, São Bahia. É isso aí. Temos um... Ah, é um baixo, é claro, Janta Base. Oba. Marcelo também chegou do Rio de Janeiro. Salve, salve. Thank you. Jantaba Operator. First time DJ. É a primeira vez que ele tá operando o Jantaba aqui, me ajudando. Ali o Rabelo aqui. Fala aí, dá um salve. Fernando Rabelo, salve, salve, salve. Muito bem, amigo. Aí, ó. Brother da Argentina. Thank you. Primeira vez pegando o microfone. Mas meu nome é Paulo. Prazer a todo mundo aí presente, tá ligado? Eu vou tentar fazer um freestyle aqui da alma. Porque não tem nada mais pra apresentar. Na vida atraindo amor, curando ferida, aluno e professor. Já me inspirou produzindo na falta. Falta no mundo, o acesso nos falta. Mais boga na rua, à vista da praça. À vista da praça. Praça 25. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega. Calma, na putaria. Vamos ver meu Salve, salve. Aí, galera. VIP Rojão. Cara, andei mais de 20 mil quilômetros, cara. Estou aqui, meu irmão, na presença. Não queria estar aqui nesse momento. Queria estar em Salvador, mas Cachoeira sempre me atrai. Vai, MC, você que põe na pressão, larga o verso, larga a rima, aumenta o beat, sem razão, vai lá. Todo o meu coração não vale nada se eu perder, não vou alcançar nada se eu quiser te querer, você não me quer e tudo bem porque boa noite. Boa noite, You are em Cachoeira, você está em Cachoeira, e agora a gente vai para Ré menor, Ti Minor, Ti Maia, no caminho do bem, Ti Maia, Saravá, bem-vindo a este recinto, Ti Maia, Ré menor, pessoal, vamos todo mundo aí vibrar em Ré menor, Ré menor, Ti Minor, Ti Minor, Ti Minor, forever, forever and ever, Ti Minor, you, sometimes pelas casas de bandido, que tô sempre na função da transformação, lutando ouro com polícia, espere um tempão, no meio do verão a nossa missão, sempre curte fazendo o que ama, levar aquela gada pra botar na cama, deixa a gente se esparrama, aí com os cadeiros vai uma semana, a gente se idosa, porque se eu não se afogar, cada segundo se no jogo do azar, jogo do azar, jogo do azar. Praça 25, a gente faz o nosso sonho. Porque esse bagulho é louco, a gente não para que o tempo tá ruim. A gente vai chegando, vai chegando, vai chegando pra fazer o som. Aqui no jantar, mas a gente não para, porque esse bagulho é muito bom. Improvisação, tamo na casa, risco venci. De Jaguara, toca da onça, tamo aqui pra mostrar nosso som. Pra mostrar, pra mostrar, pra convidar, pra chamar, pra mostrar, pra convidar, pra chamar, pra mostrar, chega junto, chega junto, chega junto, chega junto pra colar, chega junto, no caminho do pé, no caminho do pé, no caminho do pé, no caminho do bem, no caminho do bem. Reage, nego, sei que essa voz pra esse mundo é descarrego. Todo um amor nasce assim no Tony Preto. O preto rimando nunca vai ser mais do mesmo. Por isso sonho alto e não tenha medo. Vivi na caça, essa palavra é despejo. Por isso todo seja mais o mesmo. Todo seja mais o mesmo. No caminho do bem, no caminho do bem, no caminho do bem, tava passando no bequinho, ela me chamou de trivela. Ela queria uma sarradinha dela. Eu, chega todo mundo no caminho do bem. Me fazendo um freestyle no modo jazz. Meu mano Paulo, prestadão, tá ligada na orelha. Vai atender a voadeira. Caralho, vai noticiar todos os índios que estão aqui no bairro. Deixa levar a levada, deixa aumentar a jogada, deixa lavar minha alma, arisco na voz, orgulho da toca, brilhando a jornada e entrando no jogo, deixa levar o que se perdeu, abrace a nova possibilidade, alta corrente, não me limita, aumenta a nossa intensidade, de mim cê não sabe metade, vou te fazer um refrão, enquanto não corre, é louca a vida, montando, metendo, atuando e mantendo, só que me importa hoje. Parceira chegou pra ouvir o som. Parceira chegou tomando a cervejinha. Tá ligado? Vamos continuar. Saca fogo, pega a caipirinha. Vamos chamar, vamos chamar. Chama, vem, chama nessa rima. Chega junto, minha parceira. Vem, vem, vem, vem. Chama pra beber que eu tô com sede. Minha vida me toda nessa rima. Tá ligado? Quando eu tô aqui, isso aqui é só combustível aqui, pra gente rimar até o fim e se divertir. Compra cerveja pra gente continuar. Se tiver a matança aqui, dançar. Na vida atraindo amor, curando ferida, alando o professor. Na arte da rima eu sou doador. Vida me esperou produzindo na falta. Falha no mundo, acesso no sábado. Mas joga na rua a pista da praça. Escolho o caminho longe das ameaças. Quer contar pra rima, desculpa na casa. Outro motivo pra sair na casa. Dizendo meu som, pensou na tua boca. Chorei a volta, fiquei com a boca. Se agora dói o dia foi bonito. O futuro se foi, o passado foi lindo. Gente sorrindo, foi todo esse gelo. Ninguém sabia, tava fluindo. A gente se abriu, acabou o sorriso. Claro que não, foi só por isso. A água passa e eu olho pra frente. Abrindo o caminho que atrai a gente. São tantas formas e permanentes. O meu som, arisco é só um recipiente. Um pedaço assim abre a mente. Eu tô ligado, isso é evidente. Um peito livre, sim. Ninguém espera isso da gente. No caminho do bem, no caminho do bem, no caminho do bem. Chego fazendo meu jazz, meu mano tá de airbag. Duas meninas vai patrocinar a escola. Tá ligado que mano tá quente, ele tá com relação permitente. Ele já tá com real, mas cadê o mano de tá ficando? Tá ligado, maninho? Meu mano é de Brasília. Veio com as ideologias, várias paradas, várias influências. Tô ligado que lá tem até o Mano Cid. Meu passinho. Vai. É porque é o ritmo do Bumbep. Por isso que a gente tá fazendo só. Tamo chamando pra ser a resposta, tá ligado? chapa e foda-se tudo que me disseram pra mim. Vamos chapar junto, vamos pela rua, todos ligeiros, mano parceiro, todos de sangue. Todo mundo veio do mesmo lugar. Sei que minha vida se sempre te afeta. Não posso ficar só pra não te ver inquieta. Liberdade foi cara demais pra jogar pela janela. Hoje eu te quero, amanhã não sei. Mas me quero mais, por isso eu volto pra me construir. Essa falta eu que pago, por isso eu não posso ficar aqui. Nessa cidade eu sou refém do amor, da sinceridade. E você é perfeita, mas não é a única. Eu tô sofrendo de amor porque eu não sou pra todas línguas. Você é linda e o seu corpo é um monumento. Escultura histórica tem que estudar. Eu não sofro por saudade de você, pensando em outro igual você. E foda-se. Pode pá. Meu parceiro só quer coisa leve. Ele quer meter na pele. Quer de rapidinha. Não quer compromisso. Mas tu tá ligado que essa mina só existe ela nesse mundo. Mano, eu tô ciente do que é vontade que eu sei. Tá suave, vamos gente. Mas mano, não esquece, tá cheio de gente pela, por aí. Mais um MC aí, ó. Atrás da linha na pipa, onde tá sorte que nós tem ideia. Vai passar por cima, tá gelado, nem olha pra mim. Fiz que tem descarrego de palavras arrancadas lá na infância. Letras que mudam, perspectiva. Seu pulo está parecendo de me manter escondido. Tamo com tudo em cima. De do lado, que sabe o que é suar na vida. Não monta na metade, viver bem a família também. Não dá pra esperar, a governante muda a nossa vida. A gente morre, eles estão aí na mídia ganhando pra falar de nós. Nossa morte é a estatística que sempre aumenta. Aparece o preço da comida. Caça todo dia só na nossa mesa. Mas a gente é jovem e quer uma breja. Então pensei que isso tá descer. Nesse jogo só entramos a perder. Vencedores por querer. Não temos só referência pra vender. Se é viver, se amanhã pode virar. Amanhã pode vingar. Tô vendo o mic do meu mano. No breu da noite eu tava lá. No breu da mina eu tava lá. No grilo dela eu tava lá. Ó, volto agora. Falando várias. Então, sempre assim. Fluente em inglês, mas nunca em português. Falando tudo errado, minha gíria. Safada morte, vai morrer. Vai morrer sem mal, vai viver. Vai chegar pra balar, vai se amodrontar. Vai entender que essa vida é pra se impor. Entendeu o lugar? Pra... Esse beat sem vida eu faço poesia. Que se foda qualquer mina que não entendeu minha forma de amar.